fazem zero. Você é um merda que segue toda a zero. Você não toma posição, você se mexe como eles dizem. Você só quer seguir a moda, você é uma patricinha. Muda a moda. Muda a moda. Você não fala as coisas da sua própria maneira. Você quer saber o que tá na moda pra poder usar também. Se só ajuda a pra sociedade de idiota. De pessoas sem atitude que querem seguir a moda. Muda a moda. Muda a moda. Foot the fashion.